Olá. A nossa vida nesse mundo poderíamos dizer que é uma mescla de perspectivas. Perspectiva é aquilo que você olha e vê, como antecipação, aquilo que você enxerga, os teus horizontes, enfim. E por que que é uma mescla de perspectivas? Porque nós vivemos um mundo, dentro de um mundo de conflitos, não há nenhuma dúvida sobre isso. Há conflitos de todo tipo acontecendo por todos os lados e a todo instante. Convivemos com isso ao mesmo tempo em que convivemos com momentos de alegria, momentos de verdadeira paz, momentos bons. Particularmente, nós que somos salvos, nós que temos a salvação em Cristo. Temos em nós uma paz, uma alegria que se sobrepõe a esses conflitos. Ainda assim, temos que conviver com eles. A nossa vida, ela vai mesclando essas coisas, não é verdade? Nós temos dentro de nós tantas coisas, tantos motivos de louvor, tantas bênçãos, tanta esperança. E são aquele que é verdadeiramente salvo tem essas questões como certas, né? Elas são eternas, elas são promessas de Deus, elas são representam uma vida abundante no presente. Entretanto, isso não é só uma realidade individual, uma realidade para a igreja também. A gente sabe disso. A igreja tem o seu lado abençoado. E tem as suas crises, tem os seus desvios e tudo que a gente sabe historicamente falando. Com Israel, não é diferente. Israel, na sua história, ela tem vivido entre a perspectiva da sua vocação como nação escolhida, nação que Deus tomou. Lá no passado fez as suas alianças, estabeleceu as suas alianças, promessas, etc. E como isso se concretizou ao longo de sua história, quer dizer, de um lado tem as promessas, tem as alianças, tem ali todo o vínculo, tudo aquilo que Deus tem demonstrado ao longo da história, que comprova esse vínculo. Entretanto, tantos fatos conflitantes. Conflitantes por conta de pecados, conflitantes por conta dos inimigos, conflitantes por tantas outras questões. De modo que a nação de Israel, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, nós vemos que na sua história existe essa realidade, esse choque de realidade, como se costuma dizer, em que não se vive apenas num mundo fictício. Não é um livro de ficção a palavra de Deus, a Escritura. Ela tem a realidade. E nessa realidade nós temos as tribos, como nós temos visto aí na história contada na narrativa de Josué, do livro de Josué, o povo chegando ali na Terra Prometida e conquistando e tendo agora a distribuição das terras entre as tribos, que é onde nós estamos, né? No, estamos nesse ponto. E sempre lembrando que, então, as tribos, elas são essas amostras do todo. Cada tribo, ela tem uma peculiaridade, sim, tem as suas características, mas essas características, elas apontam para algo geral, algo em comum, que também todo o povo de Israel tem. E é importante nós observarmos isso. E nós vamos ver hoje, então, a tribo de Naftali. Esse acento no final é como os mais rigorosos aí com a questão da língua, né, costumam usar, né, esse acento final, esse acento na última sílaba, fica Naftali. É parecido com a nossa naftalina, mas na verdade não tem nada a ver, né? Então nós vamos ver como que essa tribo de Naftali nos mostra, nos aponta para essa questão de mescla de perspectivas. Então isso está lá no capítulo 19, para onde nós vamos voltar agora, de Josué. E nós vamos ler dos versículos 32 a 39. Essas cidades, aliás, desculpa, na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Helefe e do carvalho de Zanim, passava por Adami-Neguebe e Jabineel, ia até Lacom, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Aser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enhazor, Iron, Migdal-el, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Então, o que nós temos aqui é essa mescla de perspectivas. E vamos ver, vamos ver em primeiro lugar a perspectiva familiar. Como é que isso se deu? Podemos notar uma certa vocação para o conflito na tribo de Naftali. Quando nós vamos lá para Gênesis, ou seja, onde vemos a origem da tribo, o próprio Naftali, né, o homem que deu origem à tribo, nós vemos essa questão exposta ali, né, nos versículos 7 e 8. Nós temos o seguinte: Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó, o segundo filho. Portanto, é o segundo filho de Bila, e o segundo, por tabela, né, de Raquel, a verdadeira esposa aqui no caso, né? A Bila era a serva que, então, serviu ali para procriar. E então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Portanto, esse nome tem conexão com essa luta. O nome significa literalmente isso, luta corporal. Mas vamos ver isso já. A questão aqui é que, então, Naftali é o sexto filho de Jacó. Se você for fazendo a conta aí, como a gente já viu, ele é o segundo com Bila, serva de Raquel. E então, esse nome é um nome interessante, né? Luta. Luta no sentido de briga, que não é uma luta interior, não é uma luta de interesses, é uma luta corporal. São duas pessoas que estão lutando, estão se engalfinhando, como a gente poderia dizer. E a ideia aqui é que Raquel, ela vê no nascimento de Naftali uma progressão ali, né? Ela começa agora a ter, sendo o segundo filho de Bila, a sua serva, ela está agora com dois filhos já, e no placar lá da filiação ela está começando então a competir, né, a ter um desempenho, entre aspas, né, que começa a alcançar lá a sua irmã. Ela chama isso de eu venci, venceu, porque a irmã até então estava prevalecendo, ela, sendo Raquel a princípio incapaz, né, de gerar filhos ali para Jacó. Então ela vê nisso uma vitória, né, sendo esse segundo filho da sua serva. Mas veja, esse nome é apropriado por quê? Porque ele é símbolo de um conflito familiar. Naftali vem como uma espécie de selo desse conflito quando ela dá esse nome para ele, esse nome que significa luta, que significa briga, e é bem a realidade. Um conflito em que ela assume que ela tinha ali com a sua irmã, uma competição acirrada para ver quem conseguia ali dar mais filhos ali para Jacó. para poder ter então uma descendência. Veja, a gente já falou sobre a importância disso. E tudo isso, se você for olhar, nasceu com um relacionamento conturbado entre Jacó e o seu sogro, porque o seu sogro, entre ele e Jacó, sempre teve uma mistura ali de relacionamento familiar e relacionamento, vamos chamar de profissional, quando Jacó começa então a cuidar ali dos rebanhos do seu sogro. A cota de Jacó é muito bem, ela é aumentada, né? Ele consegue prosperar de uma tal forma que o sogro acaba tentando mudar essa situação, reverter, mas Jacó continua prevalecendo. Tem toda uma questão ali envolvendo as cabras, enfim, tudo isso acaba resultando nessa ideia que vem depois com a cessão das filhas dele para se casarem com Jacó, sendo que por causa desse relacionamento conturbado, ele acaba alegando um costume de que ele teria que se casar com Lia, a mais velha, para depois poder ficar com Raquel. É claro que a bigamia que acontece aí nunca, jamais foi algo que Deus determinou, algo que Deus trouxe para a humanidade como uma fórmula válida para o casamento. O casamento que Deus estabeleceu é aquele que está lá em Gênesis. E Jesus nos lembra disso, né? O homem e a mulher se tornarão uma só carne. Então, esse é ponto fundamental. E isso, por conta da cultura, Jacó ali cedeu à cultura, não havia uma lei estabelecendo uma proibição para isso. Havia o princípio. Havia o modo como Deus fez, mas não havia uma proibição taxativa. A lei de Moisés não existia. Então, veja, é contrário àquilo que Deus estabeleceu? Sim, mas há uma certa tolerância da parte de Deus, embora as consequências vão surgindo, porque aquele ideal foi corrompido e, evidentemente, as pessoas, ao fazerem isso, estão indo contra a vontade de Deus e colhem os resultados. Então, esse conflito nada mais é do que a expressão de tudo isso, de toda essa situação errada, né, que começou ali. Enfim, é um nome que não é apenas para. Não é, por, é porque. A, Apenas Naftali significava isso. Na verdade, a situação familiar era uma situação de conflito. Mas veja que, ao receber aquela tal bênção profética do seu pai, lá quando Jacó estava nos seus últimos dias, vem uma, além dessa vocação para o conflito, surge uma vocação graciosa. Olha que interessante, quando nós vamos lá em Gênesis 49, que é onde nós temos a bênção profética ali de Jacó, é uma bênção curtinha. Ele diz, eu vou ler aqui na revista atualizada, porque a NVI é a única versão aqui que distorce ligeiramente aqui o sentido. Então, vou ler aqui na atualizada, que diz o seguinte: Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. Essa palavras bonitas a NVI traduziu por faz festa, mas isso já é uma certa interpretação que acaba não condizendo aqui, acaba nos atrapalhando para interpretar e para verificar o que que isso resulta, né, lá adiante. Então, o que Jacó disse para ele: Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. Lembrando que sempre havia uma certa referência que a própria característica da pessoa, ele deveria ser alguém parecido com que tinha uma atitude parecida com de uma gazela. Vamos pensar em gazela aqui dentro da cultura hebraica, lógico, né? Então, o que significava ali para eles? Se você olhar até para a escritura, você vai ver várias referências à gazela. E ela é simbolizada sempre como um animal ágil, um animal veloz. Portanto, essa tribo, os descendentes aí de Naftali, teriam essa agilidade, facilidade para se movimentar velozmente em diversos terrenos. Até porque a gazela ela é capaz de escalar, é capaz de se movimentar tanto em planícies como em montanhas. É um animal versátil, difícil de ser caçado, muito atenta assim, né? Ela é uma presa, né? Normalmente, mas tem essa agilidade. E entra aqui algo que parece desconexo, que é a questão das palavras bonitas. Uma gazela não fala, então, claro, a referência aqui é certamente, né? Como gazela também não é aplicação direta, é uma comparação, uma analogia. Palavras bonitas, que palavras bonitas seriam essas? Claro que aqui há algo referente à proclamação, a uma tribo que de alguma forma expressaria louvor, expressaria anúncio de coisas boas ali para a nação, poesia, poesia é boa, né? Poesia de Deus, poesias apontando para a vontade de Deus, algo nesse sentido. Bom, a princípio, então, nós temos essa perspectiva familiar. Naftali, como a gente sabe, uma amostra de Israel, um povo em conflito. Israel é esse povo em conflito, esse povo conflitante, conflito que foi passado para as tribos ali sempre tendo algum probleminha entre elas, mas ao mesmo tempo um povo representativo da graça, um povo que de alguma maneira deveria anunciar, um povo proclamador, essa vocação de Israel, um povo que estava aqui tendo esse relacionamento especial com Deus, estava aqui para anunciar esse Deus. E é claro que nesse sentido nós podemos fazer uma ponte com a igreja, porque a igreja ela está inserida nesse mundo de conflitos. E ela mesma não está isenta dos seus próprios conflitos, a história tem mostrado isso, e isso não tira da igreja o seu papel, a sua vocação é de representante da graça, de ser aqui, de ter o seu papel de anunciar Deus, de mostrar Deus ao mundo, ainda que isso seja uma mescla entre erros e acertos, entre coisas boas e coisas ruins. Isso nós temos em comum, e isso vale tanto para Israel quanto para a igreja, e paramos por aí, evidentemente. E agora precisamos ver a perspectiva histórica, ou seja, como é que isso se desenvolveu, quais foram os desdobramentos, dessa vocação da tribo de Naftali. Como é que ela funcionou na prática? Em primeiro lugar, vamos olhar para o texto aqui que nós lemos de Josué, a ocupação da terra. Isso não nos diz muito, não tem nada muito assim relevante, até porque a gente sempre tem aquele pequeno probleminha de não muita exatidão das localizações. A gente sabe, a gente tem um mapinha, a localização é aquela, podemos traçar aí seguramente, né, o território mais ao norte de Israel, dentre todas as tribos. Naftali ficava totalmente ao norte, considerando, claro, especialmente o lado ocidental do Rio Jordão, aquela porção ali. Você tem o Rio Jordão, inclusive o próprio Mar da Galileia, o Mar da Galileia é envolvido por essa tribo, em todo o seu lado ocidental ali. Portanto, isso já nos remete às futuras cidades de Cafarnaum, de Nazaré, que vão ter um significado muito importante lá na frente. A própria região da Galiléia, é importante a gente lembrar que ela é descrita de maneiras diferentes. O que se chama de Galiléia nem sempre foi a porção exata em um momento igual a outro momento, exatamente igual. É, embora é aquela região ali, em torno daquele mar, que já teve outros nomes também, Mar de Quinerete, Tiberíades, enfim, esses outros nomes, mas é aquela região, e uma região boa, uma região fértil, mas nada de tão especial, por enquanto, pelo menos. E será que a tribo de Naftali, ela teve uma demonstração, ela demonstrou logo essa vocação para ser uma proclamadora, para anunciar coisas de Deus, anunciar louvores, etc.? Sim, quando nós vamos para o período, logo em seguida ao período da conquista, ou seja, a geração que veio em seguida, ali que nós vemos no livro de Juízes, nós temos ali vários conflitos entre as tribos, alguns, mas principalmente conflitos ali com as nações vizinhas, conflitos com os inimigos que ficaram no meio do povo ali. E logo no início, no capítulo 5 de Juízes, nós temos ali uma batalha importante que os israelitas venceram, e a tribo de Naftali teve um papel importante, e um homem de Naftali chamado Baraque, juntamente com Débora, teve esse papel. E no capítulo 5 nós encontramos o famoso cântico de Débora, mas na verdade é um cântico junto com Baraque, esse homem de Naftali. Esse cântico que logo no início, então, nessa geração que houve ali, foi um cântico de vitória, um cântico de proclamação, de louvor a Deus. Então, parecia que a tribo estava seguindo ali a sua vocação, seguindo o seu caminho, seguindo aquilo que havia sido anunciado. E assim ela começou nesse período. Agora a gente precisa lembrar do vínculo que essa tribo tem com a tribo de Zebulon. Apenas lembrando que lá atrás, quando nós falamos da tribo de Zebulon, isso foi mencionado. Havia um vínculo entre essas duas tribos. Esse vínculo, ele é descrito ali por Isaías, quando essa região de Zebulon e Naftali, aquela região que marcou ali a futura, na verdade não, né? Mas nessa época não se dava muita ênfase ao nome Galiléia. Já era conhecida como, havia uma região ali chamada Galiléia, que foi chamada Galiléia dos Gentios. Lembra que a gente comentou aqui sobre a questão de haver se tornado um lugar de trevas, um lugar de sofrimento, um lugar onde havia desesperança, uma série de questões ali. E hoje eu queria lembrar de algo que diz respeito particularmente a Naftali, nessa questão e nesse contexto de trevas e de problemas. Isso é descrito em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículos de 1 a 4, ou seja, nós estamos indo lá na frente, lá no tempo dos reis, e no tempo em que os reinos estavam divididos entre norte e sul. E veja, o que está presente aí é justamente o conflito. O conflito que envolve os dois reinos, o reino do norte ali tendo disputas com o reino do sul, e ao mesmo tempo os vizinhos, no caso aqui os sírios, tentando levar vantagem por conta desse conflito. Cerca de 100, cento e poucos anos depois desse período aqui, por volta de 100 anos, vamos colocar, depois destes episódio, desse episódio que está em 2 Crônicas, ocorre a invasão dos assírios. Mas tudo dentro desse contexto, contexto de conflitos, contexto de problemas internos, e ao mesmo tempo isso fragilizando a nação como um todo perante os inimigos de Israel. Bom, mas veja o que o texto diz. No 36º ano do reinado de Asa, que reinava então em Judá, reino do sul, Baasa, rei de Israel, Israel aqui é o reino do norte, invadiu Judá, ou seja, invadiu o reino do sul, e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Ramá ficava numa posição estratégica, então o reino de Judá ficou ali obstruído, ficou isolado por conta dessa invasão. Agora veja o que vai acontecer em seguida. Você vê o conflito aqui presente. Conflito entre reinos do norte e do sul, que na verdade são as tribos de Israel brigando aqui e disputando, e como se fossem países diferentes. Veja em seguida o que vai acontecer. Então Asa, que é o rei de Judá, ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, algo que depois ele foi repreendido por Deus, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Ben-Hadad, não sei se é um ancestral aí do Fernando Haddad, mas enfim, ele governava em Damasco. E qual foi a mensagem então que Asa mandou lá para o Ben-Hadad? Façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Olha que confusão. Você tem aqui o rei da Síria dando apoio para que Israel invadisse o reino do sul, mas agora você tem o reino do sul, o rei, né, desse reino, propondo comprar o acordo, ou seja, faz o acordo comigo e desfaz o acordo com ele. Para isso ele saqueou o templo, tirou dinheiro do palácio e tudo mais, e seduziu assim, corrompeu o Ben-Hadad, e ele topou, olha só, versículo 4. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel, o reino do norte. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abelmaim e todas as cidades, armazéns de Naftali. Lembra então que a Síria está lá ao norte, Naftali está colada ali com a Síria, e lógico que eles pagaram aqui, como a gente diria, né, pagaram o pato, né, sofreram as consequências de todo esse conflito. E isso depois, como eu estava dizendo, aos poucos foi minando toda a questão ali e a questão de defesa, a nação sem unidade, a nação perdida no meio de tantos pecados e tantas distorções, tanta desobediência a Deus, até com idolatrias abomináveis e tudo mais, que resultou na invasão dos assírios, invasão essa que passou ali primeiro por Naftali, por Zebulon, e por isso essas duas tribos são descritas ali como um lugar de trevas. E é interessante que isso, lembrando também que tornou esses lugares desprezíveis, depois que o pessoal retornou lá do cativeiro babilônico, que foi o cativeiro que levou o reino do sul, o reino de Judá e Benjamim, ao retornarem, essas terras lá do norte, elas ficaram povoadas por povos mestiços, os samaritanos, que estão ali mais um pouquinho mais ao sul de onde estava Naftali, mas certamente um lugar onde havia muitos gentios ainda habitando, por isso é que era chamada de terra dos gentios, mas a terra aonde viria o período de luz, do qual também nós já falamos. A região que é discriminada ali foi justamente onde Jesus, o Messias de Israel, deveria viver. Ele nasce de uma família que é de Nazaré, que é daquela região ali, embora as origens deles sejam lá de Belém, mas eles viviam ali em Nazaré, e foi ali que Jesus cresceu. É ali ao redor daquele Mar da Galileia, no próprio Mar da Galileia, em toda aquela região que Jesus inicia o seu ministério, que ministra, em que ele concentra o seu ministério durante um bom período. Evidentemente que ele fazia as suas viagens lá para Jerusalém, para outras regiões, mas ali como uma espécie de base do seu ministério. Ali, dali saem vários de seus discípulos, pescadores, pessoas ligadas à agricultura, e como a gente sabe, isso também foi bastante questionado ali no início dos tempos apostólicos, né? Essas pessoas que aparentemente eram pessoas sem importância dentro do contexto de Jerusalém, do contexto dos grandes líderes, enfim, como a gente sabe por meio dos evangelhos. Enfim, ali o anúncio mais importante, ou seja, o anúncio da verdade, a verdade em pessoa, a luz em pessoa, esteve ali num lugar que tinha sido um lugar de trevas, um lugar onde as pessoas viveram por tanto tempo assombradas por conta do que aconteceu ali, das invasões, das deportações, e depois por ter se tornado um lugar desprezível, um tanto desprezível. Agora, a presença de Jesus trouxe a luz, a verdade, e aquela referência lá no passado a palavras bonitas que seriam proclamadas, a gente vê que não seriam proclamadas tanto pela tribo, embora a gente vê isso lá em Baraque, ele está fazendo ali um anúncio e tal. A gente não vê nenhum grande profeta, nada disso, mas o profeta vem ali, naquele lugar, naquele contexto, naquelas terras, trazer as palavras mais belas que já foram jamais, né, que jamais foram ouvidas, né, e jamais serão ouvidas por quem quer que seja, as palavras de Jesus Cristo, o Messias de Israel, que ali viveu. Que maneira interessante de a gente perceber essa perspectiva de um povo que é o povo de Israel. Naftali é essa amostra onde você tem um povo que tinha sim o papel de anunciar, fez isso de certa forma, mas isso acabou sendo abafado por tantos conflitos, por tanta coisa errada ao longo de sua história. Mas a gente vê que isso foi reabilitado por Jesus Cristo. Jesus Cristo vem trazer a correção daquilo que estava distorcido. Ele diz: olha, não vim para acabar com a lei, eu não vim para mudar a verdade, eu vim para esclarecer, né? Em outras palavras, grande parte do ministério dele consistiu nisso. Bem, se a gente pode fazer uma ponte aqui com a igreja, e acredito que seja nesse papel de anunciar que a igreja também recebeu da parte de Deus. E, claro, sabemos que esse papel ele tem sido distorcido por falsos mestres, pelo falso evangelho, por interesses escusos que tem havido dentro da igreja ao longo dos tempos, ambições pessoais, a busca de objetivos, perseguindo fama, perseguindo projeção, muitas vezes até um academicismo, como está na moda hoje em dia, exagerado, onde as pessoas têm substituído a vida efetiva com Deus por uma institucionalidade que ultrapassa aquilo que a igreja deveria ser, aquilo como ela foi projetada por Deus e como ela foi iniciada pelos apóstolos, dentro de uma organização, sim, dentro de igrejas locais devidamente organizadas, mas onde a organização jamais deveria se sobrepor àquilo que ela deve ser organicamente, a vida da igreja. Infelizmente, a igreja frequentemente tem se amoldado ao mundo, evitando os conflitos que naturalmente fazem parte da sua essência. A igreja não está aqui para ser amiga do mundo. Ela não está aqui, evidentemente, para ser também só um fator de constante contradição, entrar em lutas que não são as suas lutas. A igreja tem a sua própria luta, a luta pela verdade. O Novo Testamento diz que ela é um baluarte, uma bandeira, está aqui como um marco da verdade de Deus e deve anunciar a verdade. E claro que Deus tem preservado isso ao longo da história. Deus tem levantado movimentos como o da Reforma. Deus tem levantado homens sérios para pregar a verdade. E podemos ter a perfeita convicção de que hoje, espalhados pelo mundo, tem muitos pregadores sinceros, muitas vezes escondidos em aldeias, em povoados, por aí afora. E às vezes até eles fazem parte, sim, de organizações maiores, mas parece que essa não é exatamente a regra de Deus, se a gente observar, as Escrituras. Mas o fato é que Deus, sim, tem preservado esse papel de alguma forma, de forma que a igreja, sim, é essa mescla também. E ela vive nesse estado. O que nós devemos fazer, eu acredito que é buscar entendimento sempre para discernir a distinção de papéis entre Israel e Igreja. O Antigo Testamento sempre nos desafia a fazer isso. Aqui é mais um texto em que isso é importante. E aqui eu penso que cabe a ideia de que devemos defender a centralidade de Jesus Cristo para ambos. Jesus Cristo é central para Israel e para a igreja. A diferença é que, claro, Israel oficialmente não o reconheceu e não o tem reconhecido, embora judeus individualmente tenham entendido e crido em Jesus como aquele Messias em quem eles devem crer, devem efetivamente colocar toda a sua fé, toda a sua esperança. E essa centralidade de Jesus, ela significa que Israel não é nada sem o seu Messias. Mas ao mesmo tempo significa também que a igreja não é nada sem o seu cabeça. A igreja não pode perder essa centralidade. E isso, é claro, tem muitos desdobramentos. Mas nós devemos defender isso. E, claro, devemos dar nossa contribuição pessoal para que a igreja seja esse ambiente de palavras bonitas, frase interessante. Eu creio que a igreja tem essa vocação também de ser um ambiente de palavras bonitas. O que isso significa? Significa muita coisa, mas para resumir, eu acredito que isso significa palavras de edificação entre os irmãos, entre os que são salvos. A igreja precisa ser edificada. Não é palavras enfeitadinhas, palavras de bajulação. A palavra bonita é a palavra da Escritura, é a palavra de Deus. É o anúncio da verdade. É isso que edifica. Isso deve haver entre nós, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, também é uma palavra de anunciação. É a palavra em que nós proclamamos Jesus Cristo ao mundo. Nós o anunciamos, nós falamos dele, nós o louvamos. Nós o expressamos, e isso, claro, que nós temos um papel nesse mundo, sem dúvida nenhuma. Perspectiva. com a nossa perspectiva de vida, ela é mesclada, certamente, mas que Deus nos ajude nessa mescla de um mundo de conflito, dos nossos próprios conflitos pessoais. Nós convivemos com uma natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, temos em nós o Espírito de Deus. Que Deus nos ajude, dentro da realidade em que nós vivemos, a fazermos aquilo que é correto, a cumprirmos o nosso papel aqui. Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.